pode separar. No altar fizemos votos, pra sempre vamos guardar. Prometemos fidelidade, respeito e comunhão. E é na pureza desse leito que Deus derrama a unção. O casamento deve ser honrado, e o amor sempre consagrado. Leal e tu puro é bênção do Senhor. A sagrada é vida, é prova de amor. Na alegria e na tristeza, na saúde ou na dor, seguiremos lado a lado, sustentados pelo Senhor. A infidelidade não tem lugar aqui, pois quem teme a Deus escolhe sempre resistir. O casamento deve ser honrado, e o amor sempre consagrado. Sagrado.